Ruth, querida, este é somente um abraço longo e saudoso, um abraço de quase 35 anos. Continue, Ruth, com a sua fibra inquebrantável. Ainda não pude encontrar uma mulher tão corajosa quanto você. Não que eu tenha procurado por alguém. Absolutamente não. Todavia, para mim, a comparação se faz inevitável. Quando penso em você, Ruth, não há quem se lhe compare em virtude e em determinação. Você é o sustentáculo de nossa casa, de nossas filhas e de nossas netas. A sua mãe, Dalina, está aqui. Ela também veio hoje e, por nosso intermédio, envia um abraço saudoso a você, ao Zé e à Jane. A minha bênção de pai, as queridas Daniela e Flávia, bem como aos nossos Reinaldo e Rodinei. Ruth, quem sou eu para lhe ensinar algo? Contudo, transmitindo aqui o parecer de nossos instrutores, digo-lhe: o caminho é estreito, que tão somente permite passagem individual por ele. Não se importe, pois, com os que não queiram atravessá-lo. Atravesse-o você, Ruth, sozinha, que eu estarei sempre a esperá-la. Com os meus beijos saudosos, sou quem, por você, se sente cada vez mais apaixonado, Hugo. Hugo Zamarion, sobrinho.